Super Pop Live é muito mais emoção. Esse seu discurso é o mesmo de sempre, pra ganhar meu perdão tão fácil. Só porque tem sorte, sabe que eu te amo no meu coração. Só da tu. Te amo, na, na, na. Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro. Qual é o teu segredo?